Medidas administrativas no Código de Trânsito Brasileiro e no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. As medidas administrativas são providências de caráter complementar e, em sua maioria, de aplicação momentânea, exigidas para a regularização de situações infracionais. Seu objetivo prioritário é impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à segurança viária. Diferentemente das penalidades que possuem caráter punitivo, as medidas administrativas visam a correção imediata da irregularidade. Compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e seus agentes aplicarem tais medidas, priorizando a segurança e a fluidez do trânsito. É importante destacar que a impossibilidade de aplicar ou concluir uma medida administrativa não invalida a autuação pela infração de trânsito cometida. 1. Retenção do veículo. A retenção consiste na imobilização do veículo no local da abordagem ou em outro local que garanta a segurança viária. Ela ocorre pelo tempo estritamente necessário para que uma irregularidade específica seja sanada. Procedimento de liberação. O veículo é liberado assim que a situação for regularizada no local. Impossibilidade de regularização local. Se a falha não puder ser sanada no local, o veículo poderá ser retirado por um condutor habilitado, desde que ofereça condições de segurança e esteja licenciado. Prazo para regularização. Nestes casos, assinala-se um prazo de até 30 dias para a regularização, com o devido registro de restrição administrativa no RENAVAM. Recolhimento do documento. Ocorre o recolhimento digital do CRLVE por meio do lançamento da medida no sistema RENAVAM. Exceções. Para transporte coletivo de passageiros ou veículos com produtos perigosos ou perecíveis, a retenção pode deixar de ser aplicada imediatamente, desde que haja condições de segurança para a circulação. 2. Remoção do veículo. A remoção tem por finalidade reestabelecer as condições de segurança e fluidez da via, ou garantir a boa ordem administrativa. Consiste no deslocamento do veículo do local da infração para um depósito fixado pela autoridade. Saneamento no local. Se a irregularidade for sanada antes do início da operação de remoção, o veículo é liberado. Liberação para condutor habilitado. Caso a irregularidade não seja sanada no local, mas o veículo tenha condições de segurança e esteja licenciado, ele pode ser entregue a um condutor habilitado mediante recolhimento do CRLVE e prazo de até 15 dias para regularização. Operação de remoção iniciada. Considera-se iniciada quando o guincho já realizou procedimentos mecânicos, destravamento, amarração, subida na plataforma, etc. Casos obrigatórios de depósito. Irregularidade não sanada e ausência de condutor habilitado. Veículo sem registro ou licenciamento. Quando necessário, a boa ordem administrativa. Exemplo, infrações dos artigos 173, 174, 175, 210, 231, inciso 8, 239, 253 e 253A do CTB. Veículos abandonados, deteriorados ou acidentados sem responsável no local. 3. Recolhimento de documentos. O recolhimento de documentos é uma medida que visa garantir o cumprimento de penalidades ou a regularização do veículo. Recolhimento do documento de habilitação, CNH, PPD ou ACC. O agente de trânsito aplica essa medida principalmente em dois casos. Infrações do artigo 1622, dirigir com documento cassado ou suspenso, suspeita de fraude, quando há indícios de inautenticidade ou adulteração, encaminhamento à polícia judiciária. Se o documento for físico, é recolhido mediante recibo. Se digital, o bloqueio é inserido diretamente no sistema RENACHE. Recolhimento do CLA-CRLVE. Consiste na inserção de restrição no sistema informatizado para assegurar que o proprietário regularize o veículo. É aplicado quando o veículo é liberado após retenção ou remoção não concluída no local, com prazo para regularização, em casos de fundada suspeita de inautenticidade ou adulteração. 4. Transbordo do excesso de carga. Esta medida consiste na retirada ou no remanejamento da carga que excede o limite de peso, eixos ou PBT, ou a capacidade máxima de tração, CMT. responsabilidade financeira. As despesas do transbordo correm por conta do proprietário do veículo. Discricionariedade do agente. O transbordo pode ser dispensado por razões de segurança em casos de produtos perigosos, perecíveis, cargas vivas ou passageiros. Consequência da não realização. Se o transbordo não for efetuado, o veículo deve ser recolhido ao depósito. 5. Liberação do veículo e regularização da infração. A liberação definitiva e a regularização variam conforme a medida aplicada. Medida. Condição para liberação / regularização. Retenção. Sanar a irregularidade no local ou apresentar o veículo regularizado no local indicado dentro de até 30 dias. Remoção. Pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além da regularização do motivo da remoção. Recolhimento de CNH. Cumprimento do prazo de suspensão / cassação e realização de curso de reciclagem, se aplicável. Transbordo. Efetivo remanejamento da carga até os limites legais permitidos. 6. Exemplos práticos de aplicação. Caso A. Condutor sem CNH. Artigo 62, I. Infração. Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC. Medida administrativa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Se nenhum condutor habilitado comparecer, o veículo é removido ao depósito. Caso B. Veículo com suspensão do direito de dirigir. Artigo 62, I. Infração. Dirigir com CNH suspensa. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Caso C. Veículo estacionado em local proibido. Infração. Estacionamento irregular, onde previsto. Medida administrativa. Remoção do veículo. Exceção prática. Se o condutor chegar antes do início do guinchamento e retirar o veículo, a remoção não é aplicada, embora a autuação, multa, permaneça. 7. Quadro comparativo. Retenção versus remoção. Critério. Retenção. Objetivo principal. Sanar irregularidade no local. Restabelecer fluxo / segurança ou ordem administrativa. Localização do veículo. Imobilizado no local da abordagem. Deslocado para depósito oficial. Fator de liberação. Saneamento da falha. Pagamento de taxas, multas e estadas, mais regularização. Prazo para regularização fora do local. Até 30 dias, registro no Renavan. Até 15 dias, recolhimento do CRLV. Exemplo típico. Veículo sem equipamento obrigatório. Veículo estacionado em guia rebaixada. 8. Medidas administrativas e nominadas. Além das medidas padrão, o CTB prevê ações específicas para infrações determinadas. Apreensão de placas irregulares, artigo 221. Recolhimento de placas e documentos, artigo 243. Remoção de mercadoria e material, artigo 245. Remoção de bicicleta, artigo 255. Retorno ao ponto de evasão, artigo 278. Recolhimento de animais, aplicável a animais soltos nas vias. A medida é dispensada se o responsável retirar o animal imediatamente.